Lado R9, reporte passando para a Avenida 366. O 99916, confirma se está ciente da área proibida. O 9996, confirma se está ciente da área proibida à sua esquerda. Evite desvios com a esquerda, reporte na protege da presença. Já está na protege. Gente. Eu vou normalmente. 9996, compartilhe nosso procedimento RNAV, chame torre em 198, decimal 9. Decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, após 2000 pés, voa Leda. 360, direto, saída da EL, após 2000, Leda, ao 961. Voo 9996 no salão de 23, direita Foxtrot, segue via Alfa Juliette, posição 03. Foxtrot, Alfa Juliette, posição 03. 3. Voo 1961, no passa nível voo 150, chama o centro Recife na frequência 12835, alterna 1251. 2235, 251, bom, centro Recife, voo 1961, bom dia. Bom dia, bom. 8607, autorizado a linha aérea de colapso no 0, vento no 00 grau, 059. Aqui decola na 607. Europa 083, fly Sierra Vito 366, in H1013. Here, right now, flight west, Sierra Vito 366. Oh, roger. Europa 083, you're clear to fly Tuna position. Correction, Casa position. Chanel 6075, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, autorizado para o de Leda. 360, saída da EL, direto Leda para o Chanel 6075. Europa 083, descend 4000 feet in H1013. Direita, para evitar formação de carro, Sente, o Channel 6075, livre de desvio. R6075 após desvios autorizada por a proa de Cosmo. Delta 083, you descend 2,000 feet, you clear final VOR. Delta Mike Echo procedure, report when established. Chanel 6075, Chanel Centro Recife, 12835, alterno 1251. 1253, 1251, obrigado, bom dia. Bom dia, bom 3, complete final for deck tally 18995. 18995, robot, here it is. Salvador, Greenman, Europa 083, Stalys on final. Sério, Europa 083. Clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. At Europa 083 on the ground, jet 55 is by right, taxiway Foxtrot. Continue our taxi by Alpha Juliet, gate 11. All right, to Bay of Fox, Alpha Juliet, gate 11, Europa 083.